Nidoqueen? Ao evoluir, a Nidoqueen praticamente triplica o seu peso e ganha um grande reforço em proteção. Suas escamas protetoras são bastante rígidas, mas mesmo assim permanece ágil. Seu rabo pesado é usado para bater nos inimigos com um golpe que parece vir de lugar nenhum.